Aí estou parado, sua frente, só que agora é diferente. O que aconteceu com a gente é coisa pra ninguém acreditar. A mesma boca que te difamou agora tá te desejando. Eu tô até me estranhando, vão começar a me julgar. A gente nunca tinha dado certo em nada. Você me ofendia, eu sempre te xingava. Aposta, aposta, hoje eu digo que aposto nesse amor que era ódio. Não dá pra esconder, te amo sem querer, amo quem eu quiser. Eu tô gostando e que se dane todo mundo, eu melhorei, foi você. Não dá pra esconder, não dá pra esconder, te amo sem querer, amo quem eu quiser. Eu tô gostando e que se dane todo mundo, eu melhorei, foi você. A gente nunca tinha dado certo em nada. Você me ofendia, eu sempre te xingava. Aposto, não aposto, hoje eu digo que aposto nesse amor que era ódio. Não dá pra esconder, te amo sem querer, amo quem eu quiser. Eu tô gostando e que se dane todo mundo, meu melhor erro foi você. Não dá pra esconder, não dá pra esconder, te amo sem querer, amo quem eu quiser. Eu tô gostando e que se dane todo mundo, eu melhorei, foi você. Foi você, não dá pra esconder. Te amo sem querer, amo quem eu quiser. Tô gostando de ensinar em todo mundo, eu melhorei, foi você.